Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera do Podcast Wild. Começando a edição número 179 para falar do que aconteceu no final de semana lá no Texas, que foi um grande final de semana. Gostei de todas as corridas, foram corridas bem movimentadas. A Truck Series, como sempre, não nos decepcionam com uma excelente, grande corrida, sempre uma corrida intensa, uma corrida com várias trocas de posições, não apenas só pela liderança também, que é legal, né, ver a troca de liderança ali, mas as posições intermediárias também ali, top 5, top 10 e lá atrás, mudança de estratégia, problemas, vários problemas também. Com certeza a corrida da Truck Series foi uma grande corrida. Eu gostei das três, claro, com certeza. Foi além da vitória, né, do Justin Haley, foi a corrida assim, que mais movimentada, a corrida que mais me agradou e a corrida que mais surpreendeu o final, realmente, né, pessoal? Então, vamos aí falar do final de semana do Texas. Sejam todos bem-vindos, boa tarde, bom dia, boa noite. A melhor hora que você prefere estar nos ouvindo aí, né, para falarmos de NASCAR, seja o caminho para casa, para trabalho, faculdade, ou até mesmo aí de boa, ou até mesmo na fila do banco, ou também na fila da lotérica aí, fazendo a sua aposta para quem sabe, enfim, ganhar na Mega Sena e continuar trabalhando, né, porque quando ganha na Mega Sena, continua trabalhando, senão nós que é pobre, né, fica pobre, se quando ganha na Mega Sena, fica mais pobre, porque gasta tudo de uma vez, aí fica pobre e voltar a trabalhar, então tem que saber guardar o dinheiro para não ter que voltar a trabalhar. Enfim, pessoal, vamos lá. Chega de sonhar, vamos trabalhar, né? Bom, sejam todos bem-vindos então, pessoal. Nossa semana do Texas começou na sexta-feira, né? Daqui pra frente agora, né? Texas, Phoenix e Homestead são as três categorias na pista. Sexta-noite, sempre a Truck Series. No sábado à tarde, sempre a X-Men Series. E no domingo à tarde, sempre a Cup Series, tá, pessoal? Então, daqui pra frente vai ser assim, tá? Então, sexta-feira agora já temos já, né, a Truck Series. Depois no sábado, mesma coisa, domingo a Cup, fechando aí, né, a fase de playoff de classificação para ver quais são os quatro finalistas das três categorias principais da NASCAR aí. Bom, vamos falar então do Texas, que passou, daqui a pouquinho eu falo do Phoenix, que vem aí, né, e com certeza vai ser de grande emoção esse final de semana no Phoenix aí. Phoenix também tá bonito pra caramba, eu já quero aproveitar e falar aqui, né. Teve alguém, eu lembro muito bem, né, alguém do canal brasileiro, que todo mundo gosta de, todo mundo, né, muitos gostam de corrida lá no canal brasileiro, falou assim, né, eu conheço as frases antigas dele, desde quando começava a assistir a IndyCar, né, a Fórmula Indy, sei lá como é que chamava antigamente, eu chamava de IndyCar, né, mas na verdade era kart, mas não falava IndyCar. A seguinte frase, quando foi falado que Phoenix ia entrar em reforma, que está pronta para receber a última corrida de classificação, né, dos playoffs, eu ia falar X, dos playoffs, não sei porque eu ia falar X, mas eu ia falar, e que era a Phoenix que ia estar com o cara renovado. Eu ouvi a seguinte frase, eu duvido, né, então tá aí, né, pode ir lá em Phoenix agora esfregar a cara nos alambrados, né, na pista, ficou linda a pista, ficou maravilhosa. Semana passada, à noite, os caras estavam testando toda a iluminação, testaram tudo, tá? O flag stand agora é um cacto que acende conforme a cor, vai ser de acordo com a bandeira que está vigente na pista. Então, se for verde, vai ficar verde. Quando for amarelo, vai ficar amarelo. Quando ficar a última volta, vai ficar branca. E quando terminar a corrida, vai ficar quadriculado. Muito legal, pessoal. Muito legal mesmo. Mudou ali a saída de pit. Agora vai sair ali naquela parte maior, grandona lá, que antigamente todo mundo ficava cortando pista, agora ali a saída dos pits não é mais bem lá na curva, tá? Então mudou tudo, né? Então ficou legal pra caramba a pista. Pista está renovada em Phoenix, né? Tô até atropelando aqui o assunto, mas enfim, vamos lá, né? É legal falar. Então, o cara lá, falaram lá, né? Eu duvido que aconteça. Tá aí, pode ir lá, né? Ver que é NASCAR, acontece as coisas. Assim como vai acontecer, já está acontecendo, tá, pessoal? As obras em Talladega, já começou as obras de Talladega, tá? Já cancaram metade da pista lá de Talladega, do Backstreet, a parte de trás ali, que vai fazer todo o infield de novo, vai ser renovado ali, né? Uma parte da pista ali também vai ter que refazer também, porque estão arrebentando tudo, né? Então, tá lá a Talladega lá, que está sendo renovado também para receber ano que vem, com todas as suas novidades, ser realmente um centro de entretenimento que a Talladega quer ser, assim como foi Phoenix, né? Que até mudou o nome agora. É, não, mas é Phoenix Raceway, agora outro nome, é IMS lá, Inter, não sei o que lá, é um tal de interatividade aí com o nome de Phoenix aí. Então, pessoal, é bem legal aí, Phoenix aí tá de cara nova para receber a NASCAR semana que vem para a fase mais importante. Mais uma vez, vou tentar voltar ao Texas e falar do Texas, né? Então vamos lá agora falar do Texas, tá? Truck Series aí, que foi realmente uma grande corrida. Eu gostei demais da corrida, tá? Foi uma grande troca de liderança. A batalha foi dedo no zóio, um chute na canela, né? Foi essas coisas, um atrapalhando o outro aí pra tentar vencer a corrida, tá? E no final, o Justin Haley venceu. Justin Haley aí mostrando que cada vez mais é sim um grande piloto, tá? Já foi no passado muito criticado. Eu lembro quando alguém criticava ele, tá? Algumas pessoas esquecem do que fala, mas eu não costumo esquecer não, viu, rapaz? Eu tenho uma memória até que boa, então eu não costumo esquecer, né? Então, o Justin Haley foi o vencedor da corrida. Parabéns, Justin Haley, sua terceira vitória em 2018, tá, pessoal? Então, parabéns aí ao Justin Haley pela sua vitória aí. Uma vitória muito interessante no final da corrida aí, né? Ele que assumiu aí a liderança da quanto não mais importante que a última volta, né? Depois ali na briga com o Todd Gilliam, acabou assumindo a liderança e venceu a corrida. Então parabéns ao Justin Haley, tá? É claro que ele havia já liderado voltas, tá, pessoal? Mas o Justin Haley aí, né? Ele, só para relembrar vocês, o Justin Haley foi quem venceu o estágio 1, tá? Não foi também só liderar a última volta, não, mas ele tomou a liderança ali no finalzinho da corrida ali e venceu a corrida lá no Texas. Então o Justin Haley é o vencedor, também já tem vaga garantida para Miami, né? Tá de boa lá em Miami lá. Ele e o Johnny Sauer, né? O Johnny Sauer que venceu lá em março. O Johnny Sauer, ele venceu em março, viu, né? O Johnny Sauer, ele... como é que eu posso falar? Ele doutrinou lá, né? Porque ele lá, ele fez... foi barba, cabelo e bigode lá. Foi super tranquilo, né? Curiosamente, pessoal. Curiosamente, né? Todo mundo fala aí que a Ford não sei o quê. Não, que a Toyota não sei o quê. Mas, curiosamente, nós temos, né? Já na final da Truck Series, dois chefes. Tá? Não tem nem Toyota, não tem nem Ford, não tem nada. Tem dois Chevy, tá, pessoal? O Johnny Sauer, que é da GMS aí, né? Da Gala Motorsports, né? Já garantiu sua vaga. E agora o segundo piloto aí também garantiu sua vaga aí. O seu outro segundo não, né? O outro piloto lá, não tem esse negócio de segundo. O outro piloto da GMS aí garantiu sua vaga também. Então já temos dois, né? Dois Trux Chevy já garantido aí, tá, pessoal? Então... pra você ver como que são as diversidades da vida aí, como é legal ver isso daí, né? Numa categoria isso vai muito bem, depois inverte, o ano que vem vai ser tudo mal, o ano que vem a Toyota, por exemplo, na ARCA a Toyota venceu 18 das 20 corridas, na Truck Series já não é tanto assim, temos já dois trucks da Chevy classificados pra final, e sério, pessoal, o Johnny Sauer é um cara muito forte pra vencer esse título, tá? Se bem que eu acho que vai classificar ali o Moffitt e o Gregson, tá? Eu creio que vai ser esses dois aí realmente que classifiquem. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre os playoffs. Eu quero voltar só um pouquinho na corrida aqui, que a corrida foi boa, né? O Ben Rhodes mandou super bem, o Ben Rhodes. Pra mim, na minha opinião, eu pensei que ele poderia atrapalhar e ser o cara do... um cara que não disputa o título aí e vencer essa corrida aí, atrapalhar também seria até que interessante. O Todd Gilliland, sim, ele também estava ali pronto para vencer, mas não aconteceu. O Moffitt foi o quarto colocado, tá? O Moffitt, pessoal, que corre na pequena X-Jack Hattori Racing, né? Então, parabéns ao Moffitt, pessoal, excelente resultado. O Austin Hill, Karen Dion, pessoal, surgiu lá não sei na onde, foi top 5. Parabéns pro Austin Hill aí, conquistando. E o Austin Hill também, pessoal, ele andou... Assim, ele não liderou nenhuma volta, né? Se vocês olharem lá o número de voltas, ele não liderou nenhuma. Mas ele tava ali, pessoal. Ele tava todo momento ali, né? Batendo na porta ali também. Porque poderia sobrar alguma coisa e poderia vencer também, né? O Austin Hill andou muito bem. Então, parabéns ao Austin Hill pelo seu trabalho. O seu primeiro top 5 em 49 largadas na Turkish Series, pessoal. O Harrison Burton também foi muito bem, Jesse Little também foi ótimo, o Stuart Fraser, que não disputa mais o playoff, foi o oitavo colocado, o Matt Crafton, esse em situação de perigo aí, né? Eu não posso afirmar, tá, pessoal, mas é uma vitória, seria que algo que pode salvar ele, realmente vai ser uma vitória aí para avançar para Miami, se ele quiser ir para Miami, tá, pessoal, porque a situação dele é bem complicada aí, ele vem 23 pontos atrás, né, do Noah Gregson, é uma distância considerável, tá, pessoal? Então, tipo, seria ali meio do grid, tá? Poderia, por exemplo, tem que terminar dentro do top 10, torcer pro Gregson ir muito mal, tá? É difícil ver o Gregson ir muito mal, se bem que o Gregson foi apenas no top 10, mas, pessoal, o Gregson tá ali todo momento ali, né? Pode ser que qualquer hora salve alguma coisa pra ele. O Gregson que largou na primeira fila e não terminou tão bem como havia sido os seus packs, ainda foi no Qualify e conquistou ali, largando a primeira fila, o Gregson, tá, pessoal? O Johnny Sauer aqui fez a pole e venceu, né, lá em Marshall, foi mais tranquilão, belezinha, ele também apareceu ali na frente ali, deu uns momentos ali na frente, um calorzinho na galera ali, mas ficou mais comedido naquele final de corrida nervoso ali, ficou em 11º mesmo. Até porque não precisava nem tanto arriscar muita coisa, né? O Grenfer, esse que tem a corda no pescoço, foi 12º colocado. O Matt Snyder também andou muito bem, chegou a liderar voltas, pessoal. Andou lá na frente, lá deu as caras o Matt Snyder, tá? Mostrando que quando as coisas acontecem, ele sabe fazer bonito. Então, parabéns ao Matt Snyder. Teve, foi 13º, mas fez uma boa corrida, tá, pessoal? Então, parabéns a ele. O Terry Dippel também fez uma grande corrida, pessoal. Eu vi ele andando também dentro do top 10. Não chegou a andar dentro do top 5, mas top 10 ele andou. O Brandon Poole, aquele cara que corria no segundo carro da Ganassi Night Series, tá, pessoal? Foi aí com o truque 35 da Next Gen Motorsports, né? Foi o 15º colocado. O Austin Nelson, o Cordy Hornbaugh e o John Nemechek e o Justin Fontenay. E fechando o top 20, Reed Storrison. Sim, aquele Reed Storrison que todo mundo conhece lá de trás, tá? O Sheldon Creed, pessoal, ali o cara que veio da Arca aí, né? Acabou tendo problemas, não foi muito bem aí, né? Até que conquistou uma boa posição de largada, mas depois no final as coisas não deram muito certo pro atual campeão da Arca, né? O Sheldon Creed. Vamos torcer para ele conquistar aí, voltar e mostrar pelo menos bons resultados, né? O Rochester também correu, não foi muito bem, acabou abandonando a corrida. O Jordan Race também, David Gillan também, acabou batendo. O time Hill também, pessoal, teve problemas no carro. Fez o Stadium Park, o carro não truque, né? Fez o Stadium Park, a gente já sabia que isso aí deveria acontecer. Assim como o Bodley Metals Lematos, ele sim causou aí um pequeno acidente no comecinho da corrida, certo, pessoal? Bom, a Truck Series é isso mesmo, tá, pessoal? Os vencedores do primeiro segmento aí, do primeiro estágio, foi o Justin Haley, depois foi Matt Snyder, né? Ele venceu e convenceu que ele dominou ali o segundo estágio ali, pessoal, andou muito bem, gostei demais da tocada do Matt Snyder ali nesse segundo estágio, certo, pessoal? Bom, vitória mais uma vez do Justin Haley, sua terceira vitória na Truck Series, terceira vitória no ano, parabéns a ele. Agora tá em Miami já tranquilão, e Phoenix pode correr mais despreocupado, não precisa correr tanto atrás do resultado aí, o Justin Haley, porque a vaga já está garantida. Bom, só falando um pouquinho aqui como que está, né, já vou fechando os assuntos para não ter que voltar depois, tá, pessoal? Então já quero fechar o assunto playoffs da Truck Series, tá? Como eu já havia falado, Johnny Sauer e Justin Haley já estão classificados, tá? Esse daí estão de boa, vai em Phoenix só para passear, com o bração de fora, só curtindo ali, né, o deserto lá em Phoenix, no Arizona, né? O Brad Moffitt e o Noah Gregson, pessoal, esses dois aí estão mais tranquilos, tá? Principalmente o Brad Moffitt, que ele tá 22 pontos à frente do Grant Enfrey, tá? O Grant Enfrey realmente tá um pouco atrás aí, e ele tá, e o Noah Gregson tá 18 pontos à frente do Grant Enfrey. Então, o que precisa acontecer nessa corrida aí? Na minha opinião, pessoal, o Matt Crafton, que é o sexto colocado, tá 23 pontos atrás aí do Noah Gregson. No caso dele, seria uma vitória, tá? No caso dele, é uma vitória, não tem muito o que fazer, o Matt Crafton. Até porque precisa de muitas combinações de resultados, caso ele não vencer, tá? Chegar em segundo, o Noah Gregson tem que ir muito mal, bater, tá? É muita coisa que tem que acontecer, pessoal. E o Granfer, ele tá assim, tá no par ali com o Noah Gregson, tá? Não precisa de tanta coisa acontecer pro Granfer tomar a posição do Noah Gregson. Diferente um pouquinho do Matt Crafton, tá? Apesar que são diferenças aí, uma diferença mínima aí de 5 pontos, né? Mas são 5 pontos, tá? Talvez 5 pontos são 3, 4 posições à frente. Talvez isso não aconteça, né? Mas enfim, pessoal, tá em aberto aí, posso colocar assim que tá em aberto, né? A briga ainda está em aberta, mas na minha opinião, o Crafton com uma situação um pouquinho mais difícil, mas também, claro que ele tem chances totais e reais de vencer a corrida e se classificar e deixar todo mundo para trás chupando o dedo, por exemplo, o Noah Gregson chupando o dedo aí, que já estaria se classificado, né? Então vamos torcer para uma grande batalha lá sexta-feira à noite em Phoenix e vamos ver quem vai se classificar para a final em Miami, quais serão os quatro, né, finalistas em Miami da Truck Series. Beleza, pessoal? Então, assunto encerrado da Truck Series, né? Agora eu vou partir agora para a Series para falar um pouquinho do que aconteceu lá no Texas. Uma corrida interessante, tá, pessoal? Foi uma corrida boa, né? Aquela corrida, mas foi uma corrida interessante, gostei demais. Por que gostei muito dessa corrida? Porque foi uma corrida onde que os Cup Drive não apareceram tanto, tá? Os Cup Drive aí não deram suas caras aí, por exemplo, no 22 estava o Austin Cindric tentando aí buscar vaga pelos playoffs, tá? Tentando aí conquistar alguma coisa. No 42 estava o Johan Nemechek, né? Então eu gostei bastante da corrida. Mas também não foi aquela corridona, né? Igual, por exemplo, como foi a Truck Series. Mas foi uma coisa interessante, tá, pessoal? Porque aumenta um pouco mais aquela tensão dos caras que estão ali lutando por algo nos playoffs, né? E já como não tem Cups Drive, os Cup Drives, então tem aqueles carrões apelões, né? Aqueles carrões que cerca de duas... vamos colocar umas 5 voltas aí. 5 voltas o cara já tem 2, 3 segundos já aberto aí, facinho, né? Então isso aí não tem mais. Gostei da vitória do Cole Custer, Cole conquistou a sua vitória aí, parabéns aí ao Cole Custer, parabéns a Stuart Haas Racing. O Cole Custer, pessoal, que era talvez um nome aí para subir para a Cup, mas parece que realmente ele deva ficar mais um ano aí na Action Series, tá, pessoal? Segunda vitória dele, então parabéns para o Cole Custer. O Tyler Reddick, que foi o segundo colocado, eles que bateram porta fortemente ali, pensei que talvez cairia no colo do assistente com essa vitória aí, né? Porque o Cole Custer realmente foi com tudo pra cima do Tyler Reddick, tá, pessoal? Foi com fé mesmo, né? Tomou a vitória na caruda mesmo, o Cole Custer realmente levando a sério aí a briga pela vaga na final em Miami, né? O Johan Nemechek foi o quarto colocado, o Justin Allgaier foi o quinto colocado, o Brandon Jones foi o sexto colocado, bom resultado para ele. O Matt Tiff também, o Matt Tiff sempre está ali buscando alguns resultados, sabe, pessoal? E o Matt Tiff já, se não me engano, eu já comentei, ou tem lá na página do Facebook, tá? O Matt Tiff, pessoal, que está indo para a Cup, ele está indo correr talvez no carro da Furniture Wall, se não me engano, tá, pessoal? Posso estar enganado, mas é isso mesmo, ele está indo para o terceiro carro da Furniture Wall Motorsports, tá? O Alex Sider foi o oitavo colocado, o Spencer Gale o nono colocado, o Sem Drogas, o Daniel Wren, que foi o décimo colocado, que teve problemas também na tarde, mas também liderou voltas, fez uma boa corrida também, mas acabou sendo o décimo colocado. Ross Stein no 11º, Sig, Ty Majeski, Jeremy Clements, JJ Ely, esses são o top 15 aí, tá, pessoal? O Michael Annetti, mais uma vez, o 16º com o super carro, e eu não vou perder muito tempo falando dele. Enfim, pessoal, uma pena, tá? São caras que eu preciso falar aqui que foram uma pena, acabaram batendo, tá? O Ryan Pearce bateu, o Christopher Bell bateu, o Ryan Truex também bateu, tá? O time Hill mais uma vez teve problemas, não foi muito bem. O... Ah, lembrei. Esse cara que eu queria falar, Alex Label, tá? O Alex Label também, pessoal, acabou terminando lá pra trás na corrida lá, mas ele chegou a andar, pessoal, dentro do top 10 no momento da corrida, tá? Interessante ver esse cara aí colocando esse carro um pouquinho mais pra frente da Margozelli, né? Jogando um pouquinho mais pra frente. Ele chegou ali, sabe, bem perto do top. Não lembro se ele chegou a entrar, não posso afirmar. Mas eu vi ele bem perto, tipo assim, 11º, 12º. Ali ele, por volta do segundo estágio, pessoal, ele tava mais ou menos naquele ponto ali, né? Fazendo mais ou menos aquele. Não, foi no final do primeiro estágio. Final do primeiro estágio. Ele tava ali na 11ª, 12ª posição. Gostei de resultado, porque geralmente são nomes que a gente muito pouco fala, se muito pouco, né? E geralmente quando vê o cara rodando, já fala assim, ih, lá vem o cara que chama sempre bandeira amarela. Então o Alex Label, pessoal, fez boa corrida. Fez boa corrida aqui também, tá no Texas, e fez boas corridas também semana passada. Então é um nome interessante aí, o Alex Label aí, pra não precisa ficar de olho, porque também não vai virar nenhum Jimmy Johnson na vida, vai ganhar 7 títulos, tá? Mas é um cara que faz um trabalho legal numa equipe pequena, certo, pessoal? Assim como foi o Rochester, que começou aqui pequenininha, e agora o Rochester realmente é destaque. Tanto é quando que vem já tá certo aí um grande carro pra ele. Pessoal, então, vitória do Cole Custer, né? Parabéns ao Cole Custer pra sua segunda vitória em 69 largadas na Next Series, né? É a sua primeira vitória no ano de 2018, venceu no ano passado, 2017. E essa vitória de 2018 com certeza é a mais importante, que o leva para a final em Homestead. Certo, pessoal? Bom, uma bagunça aqui bem interessante que eu quero chamar a atenção, né? No top 10, pessoal, no top 10, tá? Temos apenas 3 pilotos que não estão lá dentro dos playoffs, tá? Que não são contenders ao título, né? Que é o John Hunter-Metcheck, que corre num carro muito forte. O Brandon Jones também corre num bom carro, que é no carro do Joe Gibbs, claro, né? O carro que tem que ser considerado. E o Spencer Gardner mostrando um bom trabalho também, mesmo ter ficado um tempo fora aí. E mostrando também o carro 23 é um bom carro, né? Então, pessoal, como tá forte essa briga aí para os playoffs aí. Como tá forte, nem tanto mais pelos playoffs, né? Pelo round ali. E sim, pelo fato de você classificar para a final. Então é isso que o pessoal tá buscando aí, né? Tanto é que viu aí, o Custer colocou um carro, ele enfiou a faca nos dentes e foi para cima do Tyler Reddick, pessoal. Foi com tudo mesmo. Ele falou, minha chance é essa, minha oportunidade é essa. Colocou o carro e foi embora, certo, pessoal? Bom, o Cole Custer é o cara que já está classificado, dá garantidão aí, né, para a final. Agora aqui, pessoal, só o Austin sendo que realmente que está com as suas chances esgotadas, né? O Christopher Bell também tem alguns problemas aí, o Christopher Bell não está garantido, né? O Christopher Bell teve mais um problema aí, o Christopher Bell, que agora ele precisa de vencer, tá, pessoal? Então, o Christopher Bell, se quiser avançar aí, lutar pelo título agora, agora é a hora de vencer, porque por pontos, pessoal, ele não vai, tá? Por pontos ele não vai conseguir ir, né? Ele bateu no Kansas, bateu agora também no Texas, e realmente as coisas estão muito, muito complicadas pro nosso amigo aí, Christopher Bell. Assim como tá também pro Austin Senna. Beleza? Pessoal, agora o resto, Tyler Reddick, Elliott Sadler, Daniel Rank, Justin Allgaier e Matt Tift, na minha opinião, pessoal, ninguém tá garantido, tá? Por que ninguém está garantido? Temos o Tyler Reddick, pessoal, apenas com 20 pontos à frente do Justin Allgaier, né? Então, só ali, o Tyler Reddick dá uma bobeada ali, for ali, tipo, terminar top, tipo assim, ser punido no último estágio, nos pits. Tá lá fazendo pit lá, pum, foi punido. Não conseguiu recuperar, termina em 18º, 20º ali, com uma volta atrás ali, não tem jeito de recuperar a volta, vai lá, Matt Tift, tá no top 5, pum, classifica. Entendeu? Porque a diferença é muito pouco. Então, temos aí, pessoal, esses 5 pilotos aí realmente com chances reais de adquirir uma dessas 3 vagas. Então, são 5 pilotos para 3 vagas. Temos o Christopher Bell, o Austin Cedric? Sim, pessoal, mas só vão classificar se vencer, tá? Se vencer, esses 5 pilotos disputam 2 vagas. Se nenhum dos dois vencer, os 5 pilotos disputam 3 vagas, né? Vai ser bem legal, tá? Esse round aí. Essa última corrida da Xfinity Series aí, tá, pessoal? Do round de 8 aí. Vai ser muito legal mesmo. Só que o Cole Custer Quem diria, hein, pessoal? Quem diria? Ia falar, né? Apenas Cully Custer já está classificado para Miami. Quem diria de falar isso, hein? Quem iria imaginar uma coisa dessa, pessoal? Quem iria imaginar? Mas enfim, é verdade, tá? Cully Custer com seu 0-0 já está em Miami, tranquilão, vai para Phoenix também, né? Só com o bracinho de fora, vai lá só curtir o desertão, né? De boa. Sei que tem um deserto de bom, mas enfim. Vai pra lá pra curtir lá a pista ali, a pista é nova, dá um rolê ali, curtir a noite, que ele tá tranquilão, tá sossegado, tá suave, tá favorável as coisas pra ele ali, para o Cully Custer. O resto, o bicho pega, principalmente para o Christopher Bell, tá? Posso sim também, tá, pessoal? Mas o Christopher Bell é aquele piloto que vem pra equipe com um peso muito grande. Então esse peso muito grande se exerce uma carga muito grande sobre ele, e ele tem... não posso falar obrigação, mas ele tem que ganhar, tá? Ele tem que dar um jeito de se classificar, ainda mais quando ele deu a declaração que ele não queria ficar mais um ano na Action Series porque já estava preparado para a Cup. Então, agora que ele tem que realmente mostrar o talento dele se ele quiser ir para a Cup. Mas também eu acho difícil ele ir para a Cup, porque não tem lugar lá, não tem para onde ele ir. E para a Cup também, para ficar andando no carro no fundo de grid, pessoal, top 30, top 35... Fica quieto onde que tá, vencendo corrida aí, saindo no capa de jornal de domingo e segunda-feira. Bom, pessoal, então vamos agora falar da Cup, né? A Cup que foi uma corrida interessante, a Cup eu gostei bastante da corrida da Cup, né? Vitória do Kevin Harvick. O Kevin Harvick tinha um carro que era descomunal, né? O carro dele do Kevin Harvick aí. Opa, peraí, pessoal, peraí. Já teria gravado essa edição aqui na segunda-feira à noite, então a edição tava pronta, tá? E eu precisei gravá-la de novo, arrumei um espaço aí, um horário aí, né, um jeito, e gravei de novo hoje, quarta-feira, com a bomba do dia, que foi realmente, né, que todos estamos sabendo aí, tá todo mundo doido, né, todo mundo espantado aí, que foi a vitória do Kevin Harvick, que não vale mais de efeito para ser classificação para a final em Miami, né? A vitória do Kevin Harvick, a vitória dele em Cumbered lá, que como eles escrevem lá, né, nos Estados Unidos, lá em inglês lá, que eu também não sei como é, busquei tradução também, que não deve ter tradução também, né? Mas a vitória foi confiscada, vamos colocar assim, né? Foi tomada esse poder que a vitória dá de se classificar para a próxima fase, que agora a próxima fase é a final, não tem outra fase, é a final. Então o Kevin Harvick perdeu. E perdeu muito, tá, pessoal? Então ele perdeu, além da vitória que eu classificaria automaticamente, ele perdeu ainda 40 pontos no campeonato de pilotos. Perdeu também 40 pontos no campeonato de donos de Owner Points, né? Que é os donos dos carros lá, dos proprietários lá. Perdeu também o seu Crawl Shift e o seu. Tanto o seu Crawl Shift como o seu Crawl Car, né? Que é o mecânico-chefe de carro e o mecânico-chefe da equipe. É, então ele perde os dois para as duas corridas, tanto para Phoenix como para Homestead. Caso ele for para Homestead, ele não vai contar com o Shields lá em Homestead, né, o Kevin Harvick, o Rodney Shields, né, e o Robert Smith também não vai estar com ele lá, que foram suspensos por duas corridas. Uma multa pesada de $75 mil para todo mundo aí. E realmente, pessoal, essa perca de 40 pontos aí o fez jogar ele lá para baixo. Ele está agora na quarta posição, apenas 3 pontos. Apenas 3 pontos na frente do Kurt Busch, tá, pessoal? Ele não saiu fora dos 4, né? Que os 4 que tá ali, que na teoria se classifica. Ele está ainda dentro dos 4, está o quarto ali. Mas o Kurt Busch está muito perto dele. O Chase Elliott também não está muito longe. O Arkham Mirola e o Kurt Bauer, sim. Eles aí estão mais distantes, precisam de vitória para vencer. Né? Não tem jeito, não consegue avançar sem vencer, porque realmente a diferença de pontos é gigantesca, né? Mas enfim, o Chase Elliott sim consegue tomar essa posição do Kevin Harvick, e o Kurt Busch ainda mais, né? Então, pessoal, essa notícia bombástica aí mudou tudo, tá? Mudou, eu não vou nem colocar aqui, poderia ter colocado aqui que eu falei sobre o Kevin Harvick, sobre o carro, sobre as relargadas, tá? Sobre os elogios que eu fiz no Ryan Blaney, mas o Ryan Blaney também foi penalizado, o carro também estava regular, tá, pessoal? O carro também do Eric Jones estava irregular, tá? Eles também foram multados aí, os dois, né, o Eric Jones e o e o carro número 12 aí do Ryan Blaine, tá, pessoal? O Cross Chiefs aí foi multado por $50 mil, né? Perderam 20 pontos também, tanto no campeonato de pilotos como no campeonato de proprietários, né? E estão fora e suspensos aí, tanto o Cross Chiefs como o Car Chiefs, fora aí das próximas duas corridas, que é Phoenix e Holmes. Quer dizer, os caras não contam mais com eles no final do ano aí. Os dois foram encontrados a partes ilegais do carro, tá? No corpo do carro tinha algo legal. O Kevin Harvick foi encontrado ali, além de ser, eles fabricaram aí esse aerofólio aí, esse spoiler traseiro aí, aerofólio, né? Esse spoiler traseiro aí de forma ilegal, parece que tipo, tinha problema de material também, mas também estava na medida errada, né? Aí eu vou aproveitar tudo que eu falei aí da corrida, mas que não é tudo mentira, né? Porque os dois caras que lutavam pela vitória estavam com os dois carros ilegais, né? Então eu vou passar por cima com outros assuntos que talvez seria até mais interessante, né? Porque o que aconteceu lá foi tudo mentira, né? Foi uma briga até que legal ali, mas era aquela coisa, o Kevin Hart conseguia dar umas disparadas, fazer umas relargadas, os treinos tudo maluco, mas vai saber até quanto, né, realmente tudo aquilo que o carro, que era esse algo errado no carro e realmente dava essa vantagem para ele poder fazer o que ele fez, né? Vai saber quanto que era de vantagem. Se é muito ou pouco, tava irregular, não valeu, né? Principalmente quando o Kevin Harvick aí, as relargadas subia, olha, era coisa de 4, 5 voltas, que já tinha 3, 2,5, 3 segundos. Então era coisa descomunal, né? Então não vale mais nada que eu falei sobre a corrida aí, né? Posso até que pincelar aqui, falar um pouquinho aqui de alguns resultados aqui, né? O Joe Logano fez uma boa corrida, tá, pessoal? O Eric Jones também foi top 5, mas também não valeu esse top 5 dele aí, né? Perdeu 20 pontos e conquistou aí os pontos na corrida, mas perdeu, ficou só com 5, né? Chupando o dedo. O Kyle Larson, que vai saber lá de onde que saiu os Kyle Larson, que foi o top 5. O Chase Elliott aí foi muito bem aí com o top 10. Kurt Busch também muito bem. O Eric Ebron também muito bem. E o Martin Truex Jr. também, que foi uma corrida assim de sobrevivência dele também. Foi o nono colocado, lutando ali o tempo todo. O Austin Dillon foi o top 10, pessoal. Fechando o top 10 aí. O Rickson Haas Jr. que andou super bem. Gostei da corrida dele. O Keselowski também. Não foi muito mal, apareceu alguns momentos na corrida, o Keselowski, né? Até pensei que ele ia firmar na liderança ali, poderia ser um cara que iria dar trabalho, né? O Jimmy Johnson também, pessoal, chegou a aparecer dentro do top 10, mas depois ele foi caindo de produção aí, quebrou, terminou na 15ª posição. O Kyle Busch, que não conseguiu se recuperar, ficou lá afundado lá, sempre duas voltas, uma volta atrás, quando ele estava quase conseguindo ali, teve problemas de novo. Teve que parar em bandeira verde, voltou duas voltas para trás e recuperou uma. E quando foi recuperar a outra volta para ficar na volta do líder, já era tarde, né? Aí já era tarde, não tinha como mais recuperar realmente para avançar, por exemplo, para tentar aí um top 10 ou até um top 5. Já não tinha mais tempo, né? Então foi uma vitória interessante, foi uma corrida interessante, uma corrida cheia de disputas e batalhas. Principalmente para a liderança da corrida, pela vitória, né? Vimos ali o Kevin Harvick buscando, pressionando o Ryan Blaine, mas não valeu nada aquilo lá, né? Que lá não aconteceu nada, enfim, não valeu, já que não valeu nada, então nem compensa eu querer amassar a barra aqui e falar algo sobre isso daí, tá? Então eu vou aproveitar para falar aonde eu queria chegar realmente, que era o ponto das inspeções, tá? Esse livro de regra da NASCAR aí. Pessoal, na minha opinião, a NASCAR está começando a inventar muita ladainha, tá? A NASCAR inventou esse livro de regra, que é muito confuso, tá? Todo mundo reclama, tá? Você procura no Twitter lá, vai no Twitter, procura lá, saber lá, coloca lá Harvick, aí você vai vendo lá o Harvick, vai vendo os caras, os jornalistas americanos, tá? E você clica ali nos comentários que os caras vão colocando, tá? Quando eles reclamam, fala o campeonato, o livro de regra é muito confuso, eles falam, tá? Ninguém entende nada do livro de regra, não tem parâmetros, né, um livro de regra, tipo assim, existe inspeção pré e pós, depois que desmonta o carro, descobre o carro tá irregular, entendeu, pessoal? Então assim, a NASCAR deveria, sei lá, mudar talvez, tá? Na minha opinião, eu acho que ficar punindo o cara, punindo o piloto aí cada vez mais severamente, talvez não é tanto caminho, tá? Não é tanto caminho. Por que não é tanto caminho? Porque pra punir severamente, talvez ele vai desmontar um carro que o carro não tá regular, entendeu? Mas existem carros que estão regular. Então talvez, por exemplo, o Kevin Hart vai saber lá se talvez que nem, por exemplo, o dialogando, o carro dele não foi pra inspeção, não foi pra lá short, se foi desmontado, tá? Por exemplo, o carro dialogando. O carro dialogando passou em todas as inspeções, tudo bonitinho, beleza, né? Então dialogando, Ryan Blaine e Kevin Hart, pum, bateu, os dois carros regular, né? A gente não sabia de nada que os carros estavam regular, beleza, ok? Aí chega na última volta lá, vai lá o Ryan Blaine, bate no Kevin Hart, Kevin Hart bate lá, bomba, vira aquele botão, opa, foi palavrão. Vira aquela bagunça lá e beleza, né? Acabou o fim de coisa, dialogando, vence coisa. Nossa, que dialogando é o cara bom. O cara dialogando é não sei o que, venceu duas corridas, vai ser o grande campeão. Mas, pessoal, o carro que estava regular, o carro que fez a corrida regular, nós não sabíamos, ele bateu aquele carro que poderia ter vencido a corrida de forma regular. Ah, mas depois se vencer, vai descobrir na inspeção. Mas, pessoal, imagina quantos carros poderia estar regular, fez um top 5, por exemplo, terminou na segunda posição, né? O carro estava carro regular, vou terminar esse segundinho aqui, ó, que aí não vai descobrir que o meu carro está regular ou não. Então vou ser segundinho aqui, vou ficar de boa, vou classificar. Então, pessoal, a NASCAR precisa mudar talvez um pouco esse conceito aí de inspeção, mudar tudo, sabe? É que eu falo, a NASCAR precisa voltar, voltando ao assunto até de semana passada, quando eu falei que a NASCAR ela precisava realmente, tá? Voltar um pouco passado, sabe? Que negócio de estorcar real mesmo, sabe? Que negócio que era legal, cara, quando você via assim as fotos assim, né? Chegava, por exemplo, na região ali de New Hampshire. New Hampshire é por isso que muitos reclamam. Ah, que New Hampshire é chato, que New Hampshire não sei o que, New Hampshire não tem graça. Mas, pessoal, ali em New Hampshire tem uma pistinha que chama Stafford. Stafford corre a All Sport Woman lá, né? Que é um regional lá, é o mais forte, pessoal, lá descanso de correr Stafford, tá? Mas Stafford, pessoal, é uma pista pequenininha ali perto ali, que tem muito público, sabe? Que traz muita gente, que leva muita gente dali para New Hampshire, tá? Então ali em Stafford, que é uma, se eu não me engano, a Wellemont Fartour corre 4 vezes no ano ali. Eu posso ter enganado, mas corre 4 vezes no ano naquela pista ali, tá? Porque ali é vivo o negócio ali, sabe? O negócio, o raiz mesmo, ele é vivo. Entendeu, pessoal? Então, assim, talvez tá na hora de a NASCAR começar a dar valor pra essas coisas raiz, entendeu? Tipo assim, então, aquele cara que corre lá em Stafford, lá, gosta sempre de corre Stafford, ou a NASCAR vai em New Hampshire. Ah, então vamos lá encher corrida. Então eu tenho vontade, noção de colocar um carro na Cup. Vai lá, coloca, pessoal. Antigamente o Zetlist tinha 60 carros, 50 carros, 48, 52. Hoje em dia a Malemá tem 38, sabe? Então a NASCAR precisa voltar um pouquinho pra trás. Ela não vai fazer isso, tá? Mas o meu sonho seria fazer isso. Por quê? Voltar pra trás, abrir as portas pra todo mundo poder chegar lá e querer colocar seu carro e correr. Mas carros todos iguais, sabe? Fazer tudo bonitinho, né? E facilitar ainda mais a inspeção dos carros. Não, não tem que ficar nesse negócio aí. Não, que agora criou um super águia, com águia não sei o quê, os olhos da águia, né? Que agora chama lá a inspeção a laser, né? Um negócio super tecnológico. De vez em quando eu posto, tá, pessoal, o link, né, do YouTube, ou se não, vai lá no YouTube lá, se inscreva no canal da NASCAR e coloca lá para receber, clica no sininho para receber a notificação. Toda vez que tiver inspeção, eles vão fazer no canal do YouTube, tá, pessoal? Passa a inspeção lá ao vivo, no canal do YouTube, vocês conseguem ver a inspeção. Antes da corrida, depois da corrida, antes do final de semana, depois, né, antes do churrasco, toda hora tem, né, inspeção lá na NASCAR lá. No final de semana, quando tá tendo corrida. Então, toda hora vai aparecer o sininho lá que tá tendo inspeção lá. Aí coloca o carro lá, essa luz pra cá, não sei o que pra lá, né? E aí depois, o carro tá regular, tá? Então, não adianta investir tanto assim, pessoal. Faz a coisa mais simples, né? Busca lá, traz aquele cara que tá correndo lá naquela pista pequenininha, aquele que tá afim de correr. O cara vai lá junto com o dinheiro, porque nos Estados Unidos é legal, pessoal. Os caras correm pra juntar dinheiro pra poder correr na categoria maior. Tá, então é legal isso daí. Isso aí tem que voltar, né? Como tem que voltar o assunto também que eu falava, né? Sobre a audiência. Como o pessoal nos Estados Unidos gosta do short track, aquelas coisas complicadas. Então, aí até chegaram ali falar ali que a NASCAR competindo com a NFL não dá muito certo, tá? Blá blá blá. Então, talvez está na hora, pessoal, da NASCAR começar a ouvir mais os fãs, né? Ouvir, já ouve, né? Mas ouvir um pouquinho mais, né, principalmente o americano, tá? Tô falando aqui, né, eu, nós brasileiros aqui, nós dá nós, a gente dá as nossas opiniões, mas principalmente o fã americano, que é o fã americano que sustenta a NASCAR. Não adianta eu querer falar que o fã brasileiro sustenta a NASCAR, é mentira, tá? Isso não acontece. Quem sustenta a NASCAR é os americanos lá. Se os americanos falarem, a gente não quer mais NASCAR, acaba a NASCAR. Eu falo, ah, não, o Brasil quer, tá? É mentira. Como eu já falei também, pessoal, querer comparar a audiência da NASCAR com a Fórmula 1. Já me falaram, já ouvi esse absurdo, já li isso, que a Fórmula NASCAR tem mais audiência que a Fórmula 1 na TV. Não tem, não tem. Não é, isso não é verdade, não tem. Eu não consigo provar, mas só de você ver ali, você ver os comentários, você ver o valor que é se dado à transmissão, né? Você sabe que realmente não tem, né? Não é a mesma coisa. Mas enfim, pessoal, tá aí o Kevin Harvick punido, o Ryan Blaine e o Eric Jones também foi de brulho, então estão punidos também, tá? Mas o Kevin Harvick aí tá em situação difícil, tá? Já ouvi falar também, eu li também, né? O pessoal falando aí que agora a Stewart Haas vai montar um time para ajudar o Kevin Harvick a se classificar, porque os outros não têm chance. Pessoal, na NASCAR não existe isso, tá? A última vez que aconteceu isso aí foi com o nosso amigo Matt Truex Jr., na equipe do Marco Epter. O que aconteceu? Fechou a equipe. Então não tem isso, tá, pessoal? Quer ser campeão, quer não sei o quê, vá lá e ganha, tá? Vá lá e ganha a corrida. É simples, vá lá e ganha, tá? Não tem nada que dizer da colher de chá, porque é companheiro de equipe. Na NASCAR não existe isso, porque cada um, é que eu falei uma vez, tá? Quando eu não quero falar de Fórmula 1, mas eu vou falar, tá? Quando saiu o assunto que a Fórmula 1 deveria ter patrocinadores de equipes independentes. Por quê? Imagina o Bottas, por exemplo, né? Ele tem um patrocinador, sei lá, da Red Bull. Não, Red Bull não pode ser, né? Ele tem um patrocinador lá da Calha São João. E o Hamilton tem um patrocinador do, sei lá, do, da Guaraná Brahma, né? Então, assim, a Guaraná Brahma e o, Calha São João, né? O cara que vende calha lá resolveu patrocinar o Bottas, né? Que coloca a calha em casa. Então, o cara da Calha São João não quer perder lá pro cara lá, né? Que tem o patrocinador do Hamilton. Então, pessoal, tem essa briga, sabe? Então não vai ter aquela disputa, porque não, vou deixar, porque não. Não, porque ele tem o interesse do patrocinador. Antes de tudo, de mais nada, o piloto, ele tá ali dentro da equipe, claro. Pelos interesses da equipe, mas ele tem que defender o patrocinador dele. Porque senão ele perde o patrocinador, o que vai fazer? Vai ficar a pé, né? Então isso aí que acontece na NASCAR, tá? Então não tem esse negócio de jogo de equipe, não. E na NASCAR, jogo de equipe, eles pegam, tá? Foi o que aconteceu com o Martin Truex Jr. aí, lá em 2012, posso estar enganado, mas foi mais ou menos por ali, tá, pessoal? Então, não é bem fácil assim, não, de achar que vai ficar os três ali blindando ali o Kevin Harvick ali descaradamente para ele poder se classificar e os outros não, tá? Tanto é que o Kurt Busch tá no paro, o Kurt Busch tem chance de tomar a posição do Kevin Harvick. Você acha que o Kurt Busch não vai querer tomar a posição do Kevin Harvick? Lógico que vai, tá? Não, deixa ele aí. A única vez que eu vi assim um cara que fazia um corpinho mole aí pro companheiro de equipe foi o Jeff Gordon e o Jimmy Johnson lá em 2008, tá? Que o Jeff Gordon terminou com um ano com cara de bunda, né? E falou que nunca mais ia deixar o Jimmy Johnson deitar em cima dele, e não ia dar mais tanta colher de chá assim como deu. No final o Jeff Gordon chupou o dedo, não foi campeão, e o Jimmy Johnson foi, tá? Enfim, pessoal, vamos lá. Seguindo aqui a gravação aqui, tá, pessoal, seguindo até um remendo que eu fiz aqui na gravação, tá? Quero falar já de Phoenix aí também. Phoenix que está por vir. Já falei bastante de Phoenix sobre a pista aí, sobre tudo que novo que está acontecendo na pista aí, tá, pessoal? Então, Phoenix está aí, vai ser bem legal, tá? O final de semana em Phoenix, com certeza, temos boas corridas, né, pessoal? Vamos ter boas corridas, por quê? Né? Porque é a fase de classificação aí, agora que vamos separar aí o joio do trigo, né? Então vai ser interessante. Eu vou até abrir aqui os horários para vocês aqui. Lembrando que os horários que estão no site, pessoal, agora, da programação, né? Do site da NASCAR, vocês precisam acrescentar 3 horas, né? Porque agora se tem horário de verão, acabou o horário de verão norte-americano, então avança 2 horas, né? Então a diferença sempre foi uma, agora são 2. E nós só estamos no horário de verão também, então avança mais 1 hora, então agora são 3 horas. Também agora, pessoal, já que estamos na reta final de NASCAR aí, pra quem é fã da NFL, né? Nós viramos aí fã da NFL, é legal pra caramba, né? Acabou a NASCAR essa semana, na outra semana eu sou fã incondicional da NFL, eu tô assistindo todos os jogos, né? O Sunday Night e Monday Night começa às 11 horas da noite. Na verdade, começa às 11h30, né? Porque o kickoff ali sempre é marcado ali para 11h30, então 11h15, 11h20 começa a transmissão, mas temos aí o pré-jogo aí, começa às 11 horas. Então, na verdade, realmente o kickoff é às 11h30, né? Bem tarde, porque a gente precisa acordar outro dia cedo para trabalhar. Enfim, pessoal, falando um pouquinho da programação de Phoenix, tá? Temos aí na sexta-feira aí, vai acontecer os Sparks da Cup, os Sparks da Truck Series, vai também acontecer os Sparks da Truck Series, né? E vai acontecer também, pessoal, vamos lá, tá? Vou falar os mais importantes aqui, tá? Vai ter o Qualify da Truck Series, depois a... Pode parecer estranho, tá, pessoal? Mas às 10 horas da noite, pessoal, vamos ter aí, né, o Qualify da Cup Series, né? Vai ser às 7, 8, 9, 10, tá? Então às 10 horas da noite aí, o Qualify da Cup Series, na sexta-feira. E depois, às 11h30, tá, pessoal? Vai ter a corrida aí na Truck Series. Bem tarde o horário aí, né? Qualify às 10 e às 11h30 a corrida da Truck Series. A Truck Series decidindo aí, lembrando que os dois chefes já estão classificados. Sauter e Justin Haley já estão classificados para Miami. E o bicho vai pegar, com certeza, torço para que seja a melhor corrida do final de semana. Pronto, falei. Depois do sábado, pessoal, temos aí o Qualify da Truck Series aí às 3h30 da tarde e a corrida às 6h30, tá, pessoal? Então não perca aí, 6h30 no sabadão, a corrida da Truck Series aí, definindo os quatro finalistas aí para o final de semana de Miami, né, lá em Homestead, né? E no domingo a Cup às 5h30 da tarde, tá, pessoal? Esses aí são os horários pro final de semana. Então deixa tudo anotado na sua agenda aí, não perca aí a sua agenda aí, tá? Sexta-feira, 11h30 da noite, sábado, 6h30 da tarde e domingo às 5h30 da tarde. Esse é o final de semana aí das corridas em as corridas em Phoenix classificam aí os quatro finalistas das três categorias para Homestead Miami. Beleza, pessoal? Então, essa foi a edição aí, tá, pessoal? Eu ia falar os números aqui para vocês aqui. Eu até nem ia falar, mas eu vou falar porque eu gosto sempre de falar esses números aqui que são bem interessantes, tá, para vocês aí. Eu sempre deixo eles separados aqui, mas eu não ia falar, mas eu vou falar assim, né? Até hoje, lá em Phoenix foram 44 corridas, tá? A primeira vitória foi do Alan Kulick em 1988, né? A última vitória foi do Kevin Harvick, esse ano, todo mundo deve lembrar, o Kevin Harvick venceu. Foi depois daqueles fatos que aconteceu lá com aquele vidro, né? Vai ser interessante, tá, pessoal? Que depois que ele até bateu no vidro atrás lá, né? Que ele teve aquele problema de vidro lá, que a vitória dele também ele tem a vitória, mas a vitória ele fez perder o poder de classificar os playoffs, tá? Outras vitórias vieram, tudo bem, mas aquela vitória realmente ele perdeu a chance, perdeu a vaga que daria condições para ele ir para o playoff. Mesmo caso dessa corrida agora no Texas que aconteceu no final de semana, tá? Vitória vindo da pole foi o Kevin Harvick em 2015, né? Do top 5, 15 vezes. Do top 10 largaram-se 22 vezes o vitorioso e 21º para trás 4 vezes, tá, pessoal? E o cara que mais longe largou e venceu foi o Rick Ward, em 1995, ele largou na 29ª posição, tá certo, pessoal? Então é isso mesmo, pessoal. Obrigado por mais edição, tá? Desculpa fazer a correção aí. Ah, e tem uma notícia importante também, tá? Essa daí todo mundo já sabia, né? Todo mundo já estava pronto. Mas esse holocausto aí do Kevin Harvick foi tão grande, tá, pessoal? Que o Matt Truex Jr. está realmente confirmado aí, né? Ele e o Corey Payne aí já está confirmado realmente com a Brashop, tá? Na Joe Gibbs em 2019, certo, pessoal? Então, o Daniel Suárez aí acaba ficando que meio a pé, não vai ter muito para onde ele ir, né? Por enquanto aí, até o momento, não se sabe para onde que ele vai, não se sabe se a Gibbs vai talvez dar um carro numa equipe satélite para ele, ele cumpriu um contrato que ele tem com a Gibbs aí em 2019. Muitas incertezas aí, mas que tá certo é que realmente que o Matt Truex Jr. está indo, já está indo não, o Matt Truex Jr. está na Joe Gibbs em 2019, tá? Então agora vai se juntar aí Kyle Busch, Danny Hennie, Matt Truex Jr. e Eric Jones em 2019 na Joe Gibbs, certo, pessoal? Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e cuide-se bem. Desculpa a edição ser um pouco rápida, ser um pouco cheia de edições, tá, pessoal? Porque eu tive que editar várias coisas aqui para poder caber os assuntos, mas os assuntos não poderiam ficar de fora dessa edição. Pessoal, um forte abraço, cuide-se bem, cuide-se todos e fiquem com Deus. Voltamos semana que vem para falar de Phoenix. Tomara que sem punições, né, pessoal? Sem corridas com final fake aí.